aos santos, ouçamos a voz, considerando a Jesus, nosso Senhor. Fiel apóstolo, sacerdote de amor, Ele é a casa que nos dá valor. Não endureçais, hoje é o dia, confiança firme em sua alegria. Em Cristo encontramos nosso lar, a esperança viva vamos celebrar. Moisés foi fiel, servo do Senhor, mas Cristo é Filho, é nosso Redentor. Edificado por Deus em sua luz, vamos exortar em amor a Jesus. Não endureçais, hoje é o dia, confiança firme em sua alegria. Em Cristo encontramos nosso lar, a esperança viva vamos celebrar. Hoje é o dia, confiança firme, sua alegria. Em Cristo encontramos nosso lar, a esperança viva vamos celebrar. Português e worship, Apóstolo Guitar.